Meus amigos e meus irmãos, nós estamos lendo com vocês, interpretando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho unificado. Alguém pode estar me ouvindo não entender que seja Evangelho unificado, então eu vou explicar. Diante da dificuldade que a muitos apresenta a leitura das descrições dos quatro evangelistas, as quais em alguns pontos podem parecer incoerentes, decidimos realizar o presente trabalho de compilação e condensação, com a esperança de que o mesmo possa preencher uma lacuna até agora existente nos meios religiosos do Brasil, se não do mundo. São palavras de mínimos que fez a unificação dos quatro evangelhos numa publicação especial do Evangelho Unificado, mas um trabalho muito importante. Procuramos registrar fielmente todas as passagens e ensinamentos, resumindo-os em estudos compreensíveis. Supuséramos sempre como impossíveis de concatenação adequada à mente prática de Mateus, à descritiva de Marcos, à artística de Lucas e à divina de João evangelista. Todavia, aventuramos-nos ao trabalho e aqui o oferecemos para que possa servir de delineamento àqueles que se resolvam a publicar um trabalho menos imperfeito. Guiamo-nos pelas traduções existentes, salvo nunca em outro ponto em que delas nos distanciamos, aproximando-nos ainda mais do original grego ou da Vulgata. Todas as traduções de que nos utilizamos são excelentes, principalmente a em Esperanto. O Novo Testamento, revelação divina por instrumentos humanos, quais foram os seus autores, apresenta-nos muitos graus de revelação, de conhecimento, somente acessíveis pela evolução, com o tempo, ou pela iluminação, com o esforço próprio. Uma só luz, por filtros diversos. Então, entendido o trabalho, razão do trabalho, vamos lá. Visita de Maria a Isabel. Cântico de Maria. Naqueles dias, pôs-se Maria apressadamente a caminho das montanhas, indo a uma cidade de Judá. Entrando na casa de Zacarias, saudou a Isabel. Sucedeu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança lhe saltou no ventre e ela ficou cheia do Espírito Santo, exclamando em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Que fiz eu para merecer a visita da mãe do meu Senhor? Sim, pois mal me chegaram aos ouvidos as palavras com que me saudaste, a criança saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada aquela que acreditou se cumprirá o que lhe foi falado da parte do Senhor. Disse então Maria: minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso Deus me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dissipou os que tinham pensamentos orgulhosos no coração. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos com as mãos vazias. Socorreu a Israel, seu servo, lembrando-se de misericórdia, conforme falou aos nossos pais, a Abraão e a sua posteridade na sucessão dos séculos. Depois disso, Maria ficou em companhia de Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Um dia desse eu estava conversando com um jovem inteligente e nós ouvimos os arranjos de umas músicas, de umas composições, umas melodias tão belas. E ele me disse assim: irmão pai, você repara, parece que está tudo regredindo. Eu já expliquei. Nas épocas de grandes transformações, o tributo a pagar é muito alto. Isso é feliz o legionário da boa vontade de Deus, integrado na LBV. Esses dois cantos aqui, dessas mulheres abençoadas, Isabel e Maria, nós deveríamos ter nos bolsos, no quarto, principalmente as mulheres, livro de cabeceira, que mostra a humildade de dois seres divinais, Isabel e Maria, prontas para receberem dois missionários de mais alto escola, João Batista e o próprio Jesus. Mas hoje, quais são os poucos que se preocupam com isso e dão valor a um trabalho dessa natureza? Realmente são poucos. Isso aqui é uma página lapidar. Porque como está aqui, na palavra de Maria, a misericórdia de Deus se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dissipou os que tinham pensamentos orgulhosos do coração. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos com as mãos vazias.